Bem, o nível de camas, os diferentes que eu posso lhe dar a nível nacional, neste momento, como sabe, das 17.216 camas em enfermaria e das 892 que temos em unidade de cuidados intensivos, temos afetas à Covid, 2.370 camas em enfermaria e 373 afetas em unidade de cuidados intensivos, e temos neste momento ocupadas Covid em camas de enfermaria 2012 e temos ocupados em unidade de cuidados intensivos 325.